Radião 01, da Presente foi direto para o Graé, está autorizado cruzamento final do 10, vento 120 graus, 06 dúzia de nós, reporte na final para pouso, já visual com tráfego, Radião 01. Autorizado cruzamento da aproximação do 10, reportando no final para o parque do Graé, Radião 01. Leandro, no 867, autorizado a decolagem, mas a decolagem mantém a proa até passar 5 mil pés. Vento 130 graus, 06 dúzia de nós. Copiou a restrição do voo? Mantém a reta? Afirmativo. Guardião 01 na final para o Parque do Graé. Guardião 01, chame no colo, no solo controlado, não há tráfego a informar. O vento 160 graus, 7 nós, informe controlado. 01. É para entrar no solo controlado, Guardião 01. Voo 867, decolado aos 48, chama o controle 1198. 19. Solo controlado para a costa, Guardião 01. Guardião 01 no solo aos 49, frequência livre. 5 kg Quebec Center, tem condições de manter condições iguais na proa 040? Proa 040, o limite será vão nessa proa por 2, 3 milhas. Após, será orientado para a final da pista no teste. Salvador, voa da 3805, ponto, primeira da 10, pronto, decolagem. 2, Salvador, você escuta do TAN 3805. Afirmativo, a linha decola sem parada? Sem parada, 3205. Então a linha decola sem parada, vento 180 graus, a 8 anos. Vem, 3205. Escalinho autorizado, ingresso, reporte alinhado na 10. Três, oito, zero, cinco, decolada, 54, controle, 1198. 198, boa, 3205. O Bravo Ascalima na escuta? Bravo Alfa Romeo, tá pronto para decolagem? Tango Bravo Alfa Romeo, prossiga. Pesado, decolagem, 80 graus, 8 nós. Bravo, Alfa Romeo, autorizado, decolagem, 180 graus, 8 nós. Delta Tango Bravo Alfa Romeo decolou, livrante da pista, galera. Bravo Alfa Romeo, chama controle. Sim, 120, décima 8. 120, décima 8. Bravo Oscar Lima, prossiga. Autorizado ingresso, reporte alinhado, Bravo Oscar Lima. Controle, Papa Tango Bravo Alfa Romeo. Que houve aí com a pista, hein? Colou, solicita autorização para transferência. Papatango Bravo Alfa Romeo, chama agora o centro Recife. Chamará, agradece. Uno 70 graus, meia dúzia de nós. Bravo Oscar Lima, alinhado em livre decolagem. 150 graus, 5 nós. Salvador, Azul 496. Prossiga. Só tem outra gente, o senhor estava praticando a pista? Passando quilo, o Quebec Serra, vou em condições iguais na proa 070. Informações. E, fecha, Azul 496. Bravo Oscar Lima, chama o controle. 119, décima 8. 119, 8, grata. Adango, é tudo bom, Oscar, né? Tudo de controle? Controle de Salvador, é o Eco Zulu Oscar. Papatango Eco Zulu Oscar, o controle de Salvador. Vai tentar para trás do Bravo Alfa Romeo. Agora posição de 12 horas, 5 milhas, como o Ruiz. Passamos 2.500 pés na sessão 035. Mantendo separação visual com o Ruiz. Papatango Eco Zulu Oscar, sente nota visual e mantendo separação. Sente o Eco Zulu Oscar. Reporte atingindo o visual contrato do Bravo Alfa Romeo, o Exo Oscar, casos negativos, vão em condições iguais na proa 080 para liberar o carro. Oi, Salvador, é o Papatango Bravo Oscar Lima? Aguarde. Papa Tango Ecos Oscar, vão em condições lá na proa 075. Papa Tango Ecos Oscar 075. Afirmo, tráfego Bravo Alfa Romeo agora posição de 1 hora a 2.5 milhas. Em ascensão 035, passando agora 025. Ecos, gente, nota visual. Papa Tango Bravo Oscar Lima, chama agora o centro Recife. Gente, Papa Tango chama o centro grato. Vamos. Patango Eco do Lost, agora visual com o tráfego do Bravo Alfa Romeo a 1.5 mil posição de 2 horas. Papa Tango Eco do Lost, negativo. Gente, mantenha então 035 Eco do Lost, tráfego agora passando posição 3 horas a 1 mil. Papa Tango Eco do Lost, visual, já livrou o tráfego. Gente, desça em condições baixas para 500 pés do Eco do Lost, ao centro em Salvador, no 093, aguardando transferência para a zona. Confirme altitude. Autorizado, descer até 500 pés do Papa Tango Eco do Lost, aguardando transferência para a torre, vou na prova do farol de Itapão. 500 pés sobre o terreno, Papa Tango Eco do Lost. Papa Tango Kilo Quebec Serra, vou em condições vagas na proa 105, reposta visual com a pista no 7. Baixei, travou azul, 4116. 4116. Imposto autorizado, 110, 120 graus, meia dúzia de nós. Livre pose, pistão no zero, azul, 4116. Power, power, good afternoon, 35486. 5486, not a hand shot. Hold it short, say 548. We have the traffic. Okay, after the landing traffic, clear line up and wait, runway 10. After landing, line up and wait, 35. 00, solicita a perfuração QLS, X-ray da 1-0. 84, desligado, the last instruction, not a hand shot. Eco Zulu Oscar, visual com tráfego na curta final da pista 10. Aproximação Eco Zulu Oscar, negativo. Confirme a aproximação, aproximar para cabeceira ou direto para o pátio? Direto para o hotel, aproximação Eco Zulu Oscar. Ciente, direto para o hotel, reporte na final para o hotel, ajuste no 0 ou no 3. Gente, Papa Tango Eco Zulu Oscar. Papa Tango Eco Zulu Oscar, visual com tráfego tocando agora. Fica ciente, prossiga para o hotel, ajuste no 0 ou no 3. Passar o Eco Zulu Oscar, ciente. Livrou, 4116. 4116, solo 121, decimal 1, solo 062. 21. Eco Zulu Oscar autorizado, cruzamento do campo e prosseguir direto para o hotel. Papa Tango, Eco Zulu Oscar, da presente pro da hotel. Quebec Serra, repartizar o conquista no teto. Centro, chame torre, 118, décimo 9, Papa Tango, Quebec Serra. 4-4, continua a aproximação, reporte na ADA, estou com tráfego com prioridade para pouso no setor sul da torre, 500 pés, um helicóptero. Na frente, reporte na ADA, direção no 4-4. Torre, boa tarde, Aquilo Quebec Serra. Aquilo Quebec Serra, reporte na rotatória 1500, espera 1013. O Papa Tango Eco Zulu Oscar, tá visual com a aeronave taxiando, tá na final para o hotel. Eco Zulu Oscar, prossiga para o hotel, retaguarda do tráfego taxiando, 150 com meia dúzia de nós. Papa Tango Eco Zulu Oscar, na retaguarda da aeronave, vai aproximar para o final. Salvador, boa tarde, gol 2018. 2018 é o segundo, continue aguardando instruções 1013. Aguardando gol 2018, 1013. 3144, avisar com helicóptero? Pega aqui o visão. À direita da pista, ele vai cruzar a pista e prosseguir para o pátio militar. Afirma, agora é visual. Gente, a porta na DA. Tango 3144, pouso autorizado, 70 graus, 59. Livre pouso, 3144. Eco Zulu Oscar, solo 09, prossiga até o pátio militar. Quebec Serra vai ser o segundo para pouso, reporte a 3 milhas. O Quebec Serra pode agilizar e reportar na curta da 17. Já passa na curva da 17, Quebec Serra. É. 3144, solo aos 10, direita, solo, 121, decimal 1. 3119, boa tarde. Gol 2018, pouso autorizado, 10, 140 graus, 89. Sempre pouso, baixa da voo, 2018. Trip 5-4, 86, FCD traffic on short final, line up and wait. Line up and wait, runway 1035486, behind the campus. Kilo Quebec Serra, pouso autorizado, 1-7, o vento em Salvador, 200 graus, 7-9. Kilo 1-7, Quebec Serra. Voo 2018 aos 1-2, direita solo, 1-2-1, decimal 1. Direita 2-1-1, voo 2-0-9. Confirme pra torre? Tá passando o Uísque Bravo Lima, tá na final. Uísque Bravo Lima, continue, reporte no externo. Espera. Trip 5-6. 546, clear takeoff, no 180 degrees, 08 knots. Clear takeoff, no 106, mark 48. Whisky Bravo Lima, só confirmando, prossegue para a aproximação direta. Tá na ILS, Whisky Bravo Lima, para o canal. Change. Gente, mantém ponto de espera. Quebec Serra tá vindo de Seri. Gente, solo aos 13, direita, parte 5, frequência livre. Gente, o Whisky Bravo Lima tem pouso autorizado, 1-0, 40 graus, 8 nós. Crip checada. Crip 5486, qual o Salvador da Parson Frequency 119? Switching Salvador Departure, Drip 5486 along. Torre Salvador, boa tarde, o trip 5626. 5626, boa, o segundo, ajuste no 0 no 3, continue aguardando pista livre. Aguardando pista livre, tipo, ver. Whisky Bravo Lima, solo aos 1-6, esquerda, hotel, pátio militar. Hotel Simbra, agora na final de 5 milhas e meia, baixar travado, 5626. 5626, pouso autorizado, 140 graus, 59. Confirmar a direção, sócio? Confirma questionamento. Qual a direção do vento? 15008. Ah, 150 com 8, obrigado. Igual 885, agora 2 milhas e meia. 885 é o segundo, ajuste 63, aguardando pista livre. Prossiga. 3283 vai decolar após o pouso do Boeing, que é o segundo agora, o primeiro agora após o trip. Sim, tá. Após o Boeing já pode alinhar e manter. Sim, após o Boeing a gente vai ter. Trip 5626, solo zona 9, direita solo 121, decimal 1. 219, 5626. No 885, pouso autorizado, 180 graus, 08 nosso. 8008, leve pouso. No 885, no solo as 22, direita solo 121, decimal 1. 885, copiou? Tan 3283, autorizado a decolagem, 70 graus, meia dúzia. Tan 3283, sempre fez decolagem, 510. 1885, solo em 121, decimal 1. 7.0 da velocidade. 397, ali mantém. Ali mantém. Três, dois, oito, três, controle. 119, decimal 8. Tá, 3238, boa tarde. Três, nove, sete, autorizado a decolagem, 20 graus, 10 lá. Livre a decolagem, agora 3, 9. Na 397, no controle 19826. 19-8, 19-6, obrigado, uma boa tarde. 3590 como número 2, pronto no Porto Paradão no zero. Presidente, Matheus Pascoal, Felipe. Torre Salvador, o Papapapa de Charlie Oscar Alfa, tá 2 milhas e meia pro externo. Charlie Oscar Alfa, reporta no externo, 1003 o ajuste. Vamos lá no externo, 1003 o ajuste, Charlie Oscar Alfa. Torre Salvador, boa tarde, ajuste, 1097, pronto no ponto externo da unidade. Decola de imediato com Charlie, a onda externa. Decolagem imediato, ajuste. Autorizado, ingresso da colagem imediata, 60 graus, 612, 1013. Decolagem do zero, passando externo, o Thiago Ascarov. Gente, continue aguardando a pista livre. Afirmativo, aguardando a pista livre. Poderia confirmar o vento pro Charlie Oscaroff? 160 graus, 07 nós. 160 com 7 nós, Charlie Oscaroff. Correto. Charlie Oscar Alfa, pouso autorizado na pista 1-0, 1-6-0 graus, 6-12 de nós. Autorizado pouso 1-0, Charlie Oscar Alfa, obrigado. O azul da Clara 3-1 no controle, 1-1-9-8. 19-8, obrigado. E 5490 após o pouso, tráfico na curta, ali mantém. Após o passagem de tráfico na curta, ali mantém. Ali, Oscar Alfa, 3-2, direita, solo em 1-2-1, décima 1. 2-1-1. Obrigado. Nada. P5490, autorizada a decolagem, 120 graus, 62. sistema controle, 119, decimal 8. 198. Ciente, 6315, além mantém. Além mantém, né? Autorizado a decolagem, 70 graus, meia dúzia. Ano, prossiga. Gente, reporte pronto para iniciar o 01. Autorizado, reporte pronto para iniciar o ajuste 63. Falar da cabeceira ou do pátio? Pátio alinhado e pronto. É 315, 37, controle, 119, 198. 198, 6315. O 01, confirme o tempo estimado de voo. E o POB 04. Gente, autorizado, ingresso e decolagem. 140 graus, meia dúzia. Guardião 01 no fora do solo, comprou a sul. 01, transfere controle, 120, decimal 8, seu retorno. 1208, grato, 01. Controle, Salvador, boa tarde, é o Guardião 01. Guardião 01, boa tarde, é o Controle, Salvador. Mantendo condição visual na linha do litoral, atenção, é monitoramento na região do Campo Grande, o Guardião 01. Sete, Guardião 01, mantenha condições vagas, altímetro no 013. Atenção na penetrada tráfego do Bravo Romeu, está a 3.500. Está sendo tráfego, quando no Campo Grande reportará, Guardião 01. Sete. Torre Salvador, Oxenar 626, estabilizado o localizador. Reporte baixado travado, na externa, 613. Reportará baixado e travado na externa, Oxenar Charlie travado, passando externo, Charlie 6326. 6326, pois autorizado, dando 0, 50 graus, 10 9. Autorizado, 6326. Guardião 01 na escuta? Guardião 01 na escuta? Torre Salvador, boa tarde, gol 1164. 1164 avistado, continue aguardando pista livre. 1013. Em 3 aguardando pista livre, 1164. 6326, solas 43, direita, solo 121, decimal 1. Gente, direita 21, 1163. Uno 1164, cheque de frente, pouso autorizado no 0, 40 graus, 10 9. Autorizado, gol 1164. Igual 966. 966, o segundo, continue, reporte externo. Reporte externo, igual 1-64, as 4-62, é direita, 121, décima 1. Direita, 21.